Senhor, eu estou aqui pra te adorar. Só o Pai conhece o teu filho. Me lava do pecado, eu quero te encontrar. Me bota de volta no teu trilho. Senhor, eu estou aqui pra te adorar. Só o Pai conhece o teu filho. Me lava do pecado, eu quero te encontrar. Me bota de volta no teu trilho. Andei tanto tempo perdido, eu sei, eu não fui um bom filho. Minha desobediência me levou pra lama, senti toda a dor do castigo. Lembro bem quando eu era criança, eu brincava em meio ao seu jardim. Mas na adolescência quis viver o mundo, quase tive um triste fim. O Senhor não se afasta da gente, é sempre a gente que se afasta. Tudo posso em quem me fortalece, hoje eu sei que sem ti não sou nada. Me faz forte igual foi Sansão, corajoso igual foi Davi. Quero ter a mesma fé de Jó, pois eu sei que o Senhor tem pra mim. Senhor, eu estou aqui pra te adorar. Só o Pai conhece o teu filho. Me lava do pecado, quero te encontrar. Me bota de volta no teu trilho. Senhor, eu estou aqui te adorar. Só o Pai conhece o teu filho. Me lava do pecado, eu quero te encontrar. Me bota de volta no teu trilho. Minha vida é feita pra te adorar. Minha vida é feita pra te adorar. Minha vida é feita pra